A base para final, trabalho checado, completamente visual, whisky aqui no uniforme. Autorizado pouso no 7, vento calmo, whisky e aqui no uniforme. Uniforme. Salvador, Whisky Juliette, novembro, é pronto para ingresso, parte 1. Autorizado, até a posição, confirmando, é a posição 3? Afirma, posição 4. Ok, tá livre. Whisky Yankee Uniforme, no solo ao Zuno 1, backtrack autorizado, reporte, está livre. Frequência livre, estacionar, boa noite. Paulo Salvador, Juliette November, finalizando o reboque. Obrigado e um bom dia. Bom dia. Good morning, Ocean Air 251 with Delta Information. Request here to Guarulhos at level 380. The information is Echo. Runway use is 17. Stand by to clear to Guarulhos for level 360. Okay, I will check the Echo information. Runway use 17. Stand by for level 360. Ocean at 6251. Do you know the runway 10 is closed? Do we work in progress? Okay, yes, sir. We have the information. Okay, Mario. direction 6251 at Red Chugaf. Red Chugaf is at 251. Quito Guarulhos, fly level 360 via Alpezulu 10, Mudla, Alpezulu 4, and then the Accordia flight path. After takeoff runway 10, right turn, dial departure, 3D transition, Salvador Control 11935 and Skulk 5166. From the departure dial transition. Bravo Romeo India Delta Echo. Dael Leda Bridge. Report you ready to set up in pushback. 6251. We report pushback and set up in that. Salvador, o web 5717. 5717. Salvador, o web 5717, bom dia. Bom dia, como recebe? Queria confirmar o vento pra gente? Tá variando aqui de 300 a 360, com intensidade bem baixa aí de até 4 nós. Tá, muito obrigado. Nós vamos decolar da 35, ok? Afirmativo. Para Vitória, guarde cofre. Aguarda, por gentileza, poderia estacionar a Vitória usada a 1-0? 17 Zulu. 17 Zulu, na porta, não está? Não, não, 17 Zulu, 11 horas, 11 da manhã. Afirmativo, 17 em uso. Confirmado às 14 Zulu, eu informei 17, 14. Temperatura 2,3 e o vento 330 com 2 nós. Obrigado. 4177, cópia. Vitória 360, Aperuísk 50, autorizado. Decola da 17, direita, da Elneida Eudes, 1935 e aciona 5403. Vitória 360, Aperuísk 50, decola da pista 1735, à direita da Elneida Eudes. report to you ready for text. Oh, that's our Ocean Access 251, ready for that with 1,056 people on board, and we're flying 3,058, and our alternate will be Galeon. Thank you via Lima and Mikey, report you on Mikey to enter runway 17, 281011, Ocean 6251. Lima and Mike, we're going to enter to the runway 17 Ocean 251.